Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Hoje, quarta-feira, nós estamos gravando numa quarta-feira. Hoje, 24 de junho, é dia de São João. Originalmente era para ter festas em todo o Nordeste, todo o Brasil, mas por causa da porra do vírus chinês, infelizmente não vai ter. Mas não é por isso que a gente vai deixar de reservar aqui um episódio especial da Bodega para a gente fazer só uma playlist topada só de forró das antigas para balançar, para agitar o seu São João, não é verdade? Então desde já eu quero pedir desculpas aos que pediram música, que a gente até tinha feito uma postagem no nosso Twitter com sugestões de músicas pro pessoal opinar, e muita gente participou. E eu peço desculpas porque nós não vamos tocar esses pedidos hoje, vamos tocar no próximo episódio depois desse, tá bom? Hoje vai ser uma playlist especial, topada, tá certo? Playlist que teve a grande ajuda, a grande contribuição do meu amigo Anderson Lima de Aracaju. Ele que fez aí uma seleção musical bem bacana de músicas dos anos 90, 2000, e a gente se baseou nela para fazer aqui a nossa playlist de hoje, tá certo? Locução, edição, roteiro, trabalhos técnicos e Ian José Silva, e a seleção musical, como eu já falei, minha e com o auxílio do Anderson Lima. E sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. Um homem que vivia muito estressado com as coisas da vida, com o seu trabalho, com a sua esposa, com o seu patrão, com seus colegas, resolveu viajar até o extremo oriente em busca de iluminação. Depois de muito caminhar, ele chegou às portas de um templo, onde encontrou um senhor sentado. Ao perguntar a ele onde estava, o ancião não respondeu. O homem, visivelmente abatido, tornou a perguntá-lo. O homem, mais uma vez, sequer deu atenção. Então o homem, já praticamente exaurido e sem forças, notou que o velhinho estava almoçando. Ele estendeu a mão para tentar pegar o prato, e num átimo de segundo, o velho deteve a mão dele e disse: "Ninguém vai tocar na minha sopa de morcego, né?" Moral da história: chinês, filho da puta, comeu morcego, filho da puta. Bodega do Maguila. Muito bem, são 13 horas e 44 minutos, hora errada na Confederação do Equador. Esta é a sua Bodega do Maguila especial de São João. Já arrasta as cadeiras, já arrasta o sofá, alteia o som do rádio que hoje vai ser bom. Hoje nós vamos botar pra quebrar, vamos botar pra dançar, pra você se divertir e se animar em meio a esta porcaria de pandemia. Pelo menos uma hora de felicidade a gente tem direito, né? Enfim, vamos abrindo a parte musical do nosso programa. Abrindo, e muito bem, com Banda Aquários e a música Olhinhos de Fogueira. Depois, a gente toca a banda Calango Aceso e a música Fofarão, Fofarão, Fofarão, Fofarão, Fofarão, Fofarão, Fofarão. E os caba bem gritando, eita, que conjunto bom. São 13 horas e 45 minutos aqui na sua Bodega do Maguila especial de São João. Obrigado pela sua audiência. Tudo

vencedor conjunto bom. Vai, sax! Ô, capa bom! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, vencedor conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, vencedor conjunto bom. Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da gota serena. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Boneca do Maguila. Muito bem, você ouviu Calango Aceso, fonforo, fonforo, fonforo. E abrindo a sequência, eu toquei Banda Aquários e a música Olhinhos de Fogueira pra começar e muito bem abrir com chave de ouro o nosso especial de São João aqui na bodega. Você está bem? Você está na Shockwave Radio, na Rádio Metrô, comigo, Ian José Silva, e o seu programa Bodega do Maguila. Hoje, uma seleção topada, uma seleção especial, a seleção brasileira do São João das Antigas, pra você dançar e se divertir, beleza? São 13 horas e 45 minutos aqui na sua bodega do Maguila. Mais delongas, vamos mandar abraços pra todo mundo que escuta a gente. Aquele abraço. É isso aí, vamos mandar a luz, vamos mandar abraços a todo mundo que acompanha este consagradíssimo programa, abraçando a todos do Podcast Metrópole. Se você ainda não escutou o Podcast Metrópole, você perdeu um tempo considerável de sua vida, porque o podcast é bom. Não é porque eu faço parte que eu digo isso, mas realmente porque é uma boa opção de entretenimento. Você vai aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, até mesmo no YouTube, procura Podcast Metrópole que você vai encontrar todos os nossos episódios, tá certo? Era pra gente ter gravado essa semana, ainda estamos enrolando, porque embora estejamos no meio da pandemia, nem todo mundo tem condição de gravar, tem gente que tá com meio mundo de parente em casa, tem gente que nem microfone trouxe direito, não tem infra, e aí fica difícil da gente se juntar todo mundo pra gravar. Mas um dia sai episódio novo, não se preocupe. Mandar um abraço aqui pro Tashima, pra Natália, pro Cisco, pro Sávio, pro Miele, pro Marcelo, nosso patrão, também pro William Penteado, pro Gabriel, pra todo mundo que acompanha este consagradíssimo podcast. Mandar um abraço também a você que me escuta pela Shockwave Radio, a você que me escuta também pela Rádio Metrô, a você que me escuta pela Play Forró de Arari. Alô, Alex Fernandes, meu grande amigo, gerente aí geral da Play Hits. Play Hits não, porra. Play... Parabéns, Zé! Play... Play Forró. Play Hits é a do Ferri. Eu já tava te complicando, Alex. Homem. Imagina, o cara ser tão doido a ponto de se afiliar à rede do Robson Ferri, que só tem latado. Desculpa aí, viu, Alex? Play Forró, agora eu falei sério. A você que me escuta... Eita, o vento hoje aqui tá difícil, tô gravando no quintal. A você que me escuta pela Play Forró também, de Arari, um forte abraço. Mandar um abraço também a todo mundo que me acompanha na tela do Twitter. Mandar um abraço ao Yuri Rafael de Fortaleza, ao Nagos do Recife, também ao Francisco Alan. Acho que ele é de Fortaleza também, não me recordo. Mandar um abraço também ao Maia de Lara, lá da região de Santos. Acho que ele é de Santos, né? Um abraço também ao Ryan Chapeton, do canal Raimid Show. O cara é fera, eu gosto demais dos vídeos dele. É gente fina. Manda um abraço também aqui ao meu amigo Bruno Jacob, de Teresina, ao Luiz, a toda a galera do Mídia Piauiense, ao Erlan Bastos também. Eu sei que ele nem tá ouvindo a gente, mas ele participa lá do grupo do Mídia Piauiense. E o cara de todos esses fofoqueiros, que eu não gosto desses fofoqueiros, não vou mentir, mas o cara em si, ele é... eu abro uma exceção pro Erlan Bastos. Ele tá se mostrando um cara bastante diferenciado dos demais. Eu acho interessante é isso. É, mandar um abraço também a quem, meu Deus? É tanta gente. Ao meu amigo Ronald Luz, de São Luís do Maranhão. Ele que apresenta o Sabadão na Metró, também o Super Zap Show. E olha você que me escuta pela Rádio Metró também, viu? Vamos ter mudanças em breve. Mudanças pra melhor ou pra pior, ninguém sabe. O tempo dirá. Mas enfim, teremos mudanças e esperamos que vocês gostem. E mandar um abraço também a toda a galera da Rede Metrópole, muito além do Bom Dia Tocantins, ao Ademir da TV Grande Seca, ao DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. Um abraço também aos que chegaram recentemente, ao Cidade Canção, ao TV Cateto, né? Toda esta turma boa aí que nos acompanha na nossa TL do Twitter. E você que eu não citei, sinta-se abraçado também. Tá certo? Então, sem mais delongas, 13 horas e 50 minutos, hora errada da Confederação do Equador aqui na sua bodega do Maguila. Hoje eu tô com preguiça, não vai ter quadro, não vai ter imitação, não vai ter nada, vamos tocar música, vamos partir logo pra outra sequência musical aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal nem gosta dessas coisas que eu faço aqui, o pessoal quer ouvir música. Então, pra adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima, eu vou tocar aqui a música de Limão com Mel, Anjo Querubim, e depois a gente toca Capital do Sol e a música Nossa Canção. São 13 horas e 50 minutos aqui na sua bodega do Maguila, especial de São João. Você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Quase passou mal e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Gente adorar tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra Bodega do Maguila. Rádio Metrô. Shockwave Radio. Shockwave Radio. Tá aí, você ouviu Capital do Sol, nossa canção. E antes, abrindo a sequência, eu toquei Limão com Mel e a música Anjo Querubim. Ainda são 13 horas e 51 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência. já é sabido por todos, graças ao vírus chinês, não temos celebrações de São João neste ano de 2020. E, de uma forma nostálgica, eu me peguei esses dias me lembrando de algumas vezes que eu dancei a quadrilha do São João no colégio onde eu estudei. Eu estudava no Nossa Senhora de Fátima, que era um antigo Senec, né, aqui em Fronteiras. E a última vez que eu lembro de ter dançado a quadrilha foi na quinta série, isso em 2010. Por que eu não dancei mais? Porque inventaram a partir de 2011 uma história de que tinham que padronizar as vestimentas das quadrilhas e isso demandava dinheiro, e dinheiro era uma coisa que sempre foi problema pra gente. Então, nem tive condição de dançar, mesmo que até eu não queria, não. E a história que eu vou contar agora até tem a ver com isso, porque na quinta série eu tinha, né, sido escalado para dançar com uma colega minha. Eu vou falar o nome dela aqui, dança. Era eu e Lailane. Aí, nessa época eu tava muito fissurado em passar trote pelo telefone. Quer dizer, não era trote, era ligar pro auxiliarista telefônica, ficar ouvindo, escutando, ligar pros telemarketing, né? Tipo aquele do Cogumelo do Sol, quem não lembra? 0800-771-9999 e viva o Cogumelo do Sol! Ah, eram tempos bons. E aí, naquela época ainda existiam os orelhões de rua, né? Ainda existiam orelhões que funcionavam. Então eu ficava perto de um orelhão lá que ficava praticamente uma quadra depois do meu colégio. E na hora do recreio eu ficava ligando para um 02, para o Cogumelo do Sol, para esse 0800, vendo como era, né? E aí, o que acontece? No dia em que nós iríamos dançar a quadrilha, eu até fui, até estava caracterizado, só que eu não entrei. Eu fui direto para esse orelhão, de escala 02. Vocês verem o quão idiota eu era. Eu deixei de dançar com uma menina para ligar para o auxílio à lista telefônica. Olha o retardo do cara. É um negócio impressionante. Sim, aí, isso me contaram depois, né? Que quando eu terminei, quando eu fui lá, já tinha saído a quadrilha. E aí eu fui correndo, feito um doido, caçar a menina. Cadê Lailane? Cadê que eu achei ela? Ela não foi. E aí depois me contaram que ela saiu chorando do colégio porque eu não estava lá para dançar com ela. Isso eu só vim saber depois. Pra vocês verem a idiotice do cara, eu deixei de dançar com uma menina no São João, eu deixei de me divertir, embora na ocasião tava um sol do cabrunco, eles quiseram fazer com que a gente desfilasse de tarde, no meio do sol quente, ao contrário dos outros anos, que era a gente desfilava à noitinha, no fim de tarde. Esse ano, em 2010, eles quiseram fazer no meio do sol quente mesmo, 3 da tarde, só a pino. E aí eu acabei não indo. E no fim das contas, eu não dancei com a menina e acabei perdendo meu tempo passando trote pro Cogumelo do Sol e pro auxílio à lista telefônica. Que história mais sei lá o quê. Que história mais ridícula, pra falar a verdade, né? São coisas que aconteceram comigo, mas minha vida sempre foi um ridículo. E olha que tem história muito pior que eu não contei. Em breve eu pretendo reunir tudo e sair num livro e eu vou vender a preço de ouro, então... Se você quiser comprar, já reserve logo, porque tem muita coisa desse naipe aí, bem boba mesmo. Mas enfim, depois disso eu nunca mais dancei quadrilha, justamente por não querer, mas passou a vontade, sabe? Mas eu ainda aprecio, gosto de ouvir música de São João, gosto de ver as quadrilhas dançando, e sempre quando eu posso eu vou prestigiar e tudo. Mas graças ao vírus chinês, né, esse ano não teve como, infelizmente. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de se divertir, né? De celebrar, prestar culto aos nossos santos, prestar culto a São João, a São Pedro, a Santo Antônio, que já foi. São João e Santo Antônio já foi, agora é São Pedro. Mas de toda forma, é uma tradição do nosso país, né? Que a gente não deve deixar se apagar por causa de uma merda de pandemia dessa, né? Enfim, vamos deixar de conversa, vamos deixar de olhareado, que nós já estamos enrolando muito. E vamos tocar música, que é o que o povo gosta de ouvir. Vamos tocar agora Amazã, grande Amazã. E a música Benedita Aparecida. E depois a gente toca, para fechar a sequência, Banda Estilos e a música Dor de Saudade. São 13 horas e 56 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Eu arranjei a primeira. terminado o namoro meu e dela. Eu conversava e ela não dizia nada. Dei um beijinho perto do ouvido dela. Falei pra ela, diga seu nome pra mim. Ela fechou os olhos, entortou a boca e de voz louca começou dizendo assim: sou bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para esse cida da da da, é bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para esse cida da da da. Sou bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para esse cida da da da, é bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para esse cida da da da. Comecei a rir, ela ficou zangada, achei até que ela estava brincando. Falei pra ela, diga seu nome direito. Ela tossiu e começou soluçando. Bateu os pés, depois levantou os braços. Conheci logo que ela vinha me bater. Se levantou, me xingou e me bateu. E novamente começou a me dizer: sou bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da, é bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da. Sou bebê bebê nene bebida ta ta ta. Rosa me falou, vá, vá, vá, vá. Meu, meu, meu, meu, que, tiriri, dudu. Quer garuru, fufu, fufu, mamá, já, já. Falei pra ela, diga seu nome outra vez. Ela zangada me empurrou, perante o povo. Se encolheu, se esticou e fez careta. Muito nervosa, começou a dizer de novo: sou bebê, bebê, nene, bebida, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, para, ele, se, si, da, da, da, da. É bebê, bebê, bebê, nene, bebida, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, para, ele, se, si, da, da, da, da. Sou bebê, bebê, nene, bebida, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, para, ele, se, si, da, da, da. Depois notei que a coitada era gaga e o seu nome não sabia explicar. Seu nome era Benedita Aparecida. Demorei muito, mas consegui decifrar. Eu fui embora e nunca mais a procurei, mas parecia que ela estava junto a mim. E até de noite, na hora que me deitava, eu escutava uma voz dizendo assim: sou bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da, é bebê bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da. Sou bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da, é bebê bebê nene bebida ta ta ta, ah pa pa pa para ele se cida da da da. Rádio Metrô Shockwave Radio. Presente. Bodega do Maguila. Muito bem, você ouviu Banda Estilos e a música Dor de Saudade, música bonita. E antes, abrindo a sequência, eu toquei Amazã e a música que beleza, que beleza. São 13 horas e 57 minutos, esta é a sua Bodega do Maguila, já chegando na reta final do nosso programa. É isso aí, galera, ponto final aqui na nossa bodega especial de hoje. Semana que vem, ou quando der pra gravar, a gente volta atendendo os pedidos de vocês que pediram lá através da nossa arroba do Twitter, arroba bodega do Maguila, e também com mais lereado e mais alegria para animar a sua noite de quinta ou a sua noite de domingo, dependendo de onde você estiver ouvindo aí o nosso programa, tá certo? Muito obrigado a todos que me acompanharam até agora. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, meu Twitter, arroba Ian José Silva. Sigam também lá no Instagram, embora eu não poste quase nada no Instagram, arroba Ian José Silva FNT. Sigam lá. E meus canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, Kik Putovski e o meu canal pessoal, Ian José Silva, onde a gente posta, além dos meus trabalhos como locutor, algumas aleatoriedades, né, relativas ao rádio e à TV brasileira e internacional, tá certo? Antes de ir embora, eu vou fazer aqui um merchan rapidinho, que eu vou até fazer uma retratação, porque no último episódio eu fiz um merchan para a loja Metrópole Litoral, mas só depois que eu lancei o episódio eu fiquei sabendo que a loja acabou. Olha que coisa. Meus amigos, quer dizer, não acabou, apenas mudou de nome. Agora é Magazine Litoral. Magazine Litoral, parceira do Magazine Luiza, do meu amigo Marcelo de Fares. Eu vou fazer esse jabá maroto aqui pra eles, tá certo? Se você quer comprar com qualidade, quer comprar com garantia, com preço baixo, sem susto, acesse abre.ai/magazine-litoral. abre.ai/magazine-litoral e confie as ofertas que o Magazine Litoral preparou especialmente para você, tá certo? É o nosso recado aí. E atenção, você empresário, alô empresário brasileiro! Quer anunciar aqui na nossa bodega? Entre em contato conosco através da nossa DM no Twitter, arroba Bodega do Maguila. Aí você entra em contato lá e a gente acerta, beleza? É isso aí. Se você quiser anunciar neste humilde programa aqui, fique à vontade, né? Toda ajuda é bem-vinda. E não se esqueça, se você quiser apoiar também a Shockwave Radio, ajudar a manter este belíssimo trabalho no ar, entre lá, apoia.se/shockwaveradio, apoia.se/shockwaveradio, tá certo? Mais uma vez, você que me ouve também pela Rádio Metró, mudanças estão vindo. Fique atentos, mudanças para melhor. E vamos deixar de lereado, vamos encerrar logo isso aqui, que já acho que já bateu o prazo de uma hora. E para encerrar, eu vou dar uma de Mr. Romanini e vou tocar um mashup aqui. Tá beleza? Eu sei que depois de mim aí vem o Romanini, desculpa, viu, cara? Mas eu vou parodiar você aqui e botar um remix aqui que eu fiz. Porque é aquelas ideias que a gente tem enquanto tá almoçando, né? Um negócio impressionante. Pô, e se eu pegar o pagode russo do Luiz Gonzaga e colocar em ritmo de hard bass? Será que dá certo? E não é que deu? Então, pra encerrar com chave de ouro aí o nosso especial de São João, eu vou botar esse remix aí que eu fiz de pagode russo, em ritmo de hard bass russo, né? Pra encerrar aí o nosso programa com chave de ouro, tá certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. A vocês eu deixo o meu forte abraço e até quinta que vem, até semana que vem ou até quando der pra gravar, porque eu vou-me embora. Valeu, galera. Feliz São João. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Azul. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Azul. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. couro fica coçado fora. Deixa cortar, corta pro tanto agora. Tá cansado, cortado, fica cortado fora. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate em Costa Cor. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate em Costa Cor. Parecia até um freio naquele cai e não cai. Parecia até um freio naquele vai e não vai. Parecia até um freio naquele cai e não cai. Parecia até um freio naquele vai e não vai. Entra agora, coçado dança agora. Tá dançando coçado, fica coçado fora. Entra coçado, coçado dança agora. Tá dançando coçado, fica coçado fora. Não, não, não, não, não.